amigos do Areva, estamos aqui novamente. Freud, senhor Marcelo Soares. Opa, vem cá, por favor. Senhor Zenon. Eu aqui de novo. Senhor Moura. Aí, rapaziada. E o apontador prateado do Areva, senhor Rafael Rodrigues. No gracias, no gusta, no me gusta los crustáceos. Por que que eu introduzi o senhor Rafael por último com seu uniforme incrível? Porque hoje vamos falar, vamos todo bancar os Clodovis e Ronaldo Espias aqui, falando dos uniformes super-heróis. Então, pessoal, tem muitos uniformes de tudo que é tipo, né? E quem quer citar aí o primeiro clichê básico do super-herói que é tosco demais? Ah, cara, posso começar falando que o uniforme foi feito pra dar errado? O uniforme do super-herói foi feito pra dar errado. Primeiro que você começa com uma máscara, você bota uma máscara na cabeça, você perde metade da sua visão periférica. Depois tem a capa. Quem é que consegue lutar com uma capa, cara? Você vai se enrolar naquela bosta, você vai tropeçar, vai cair, vai morrer. Sem contar que se tu voar uma e passar perto de um avião, a turbina vai puxar tua capa, tu vai morrer. Ou sua capa pode ficar enroscada na porta giratória de um banco, né? Como já dizia, ela amor, né? Exatamente. É, a capa é uma das coisas que é difícil de engolir, né? É, alguns super-heróis já fizeram uso de capa com alguma lógica e tal, dependendo de como a história é escrita. Né? Tipo, tem aquela velha ideia que o cara pode usar a capa pro cara não saber aonde ele tá atrás da capa e errar os tiros todos, né? Mas no geral é bem tosco, assim. Eu consigo imaginar que a capa serve pro Superman, que porra, o Superman é indestrutível. E aí? Que foda-se se ele tropeçar na capa, né? É, a capa vai rasgada, irmão. Achei engraçado uma história do Justiceiro que ele fala que pergunta pra ele por que da caveira no peito. Ele fala que é pra distrair a atenção dos inimigos e aí tirarem na proteção que ele tem no peito. Ele, porra, uma caveira pra tirar a distração? Bota uma mulher de perna aberta no peito, então, cara. Ah, mas isso aí é chupinhado do Cavaleiro das Trevas, cara. A história da elipse do Batman, né? A explicação dada no Cavaleiro das Trevas era justamente isso. Eu fico imaginando a frescura do super-herói pra resolver botar uma capa no uniforme, né, cara? O cara faz o uniforme ali e tal, mas agora eu vou botar uma capa esvoaçante e vou arrasar. Deus olhou pro Batman e disse: morcego, desce e arrasa. É, imagina o Batman fez aquela fantasia toda preta, né, cara? Todo estiloso, pai, não, tá faltando um toquezinho de glamour. Ah, mas o pior é que o primeiro uniforme do Batman tinha uma coisa bem bizarra, né, cara? Ele tinha luvas roxas. Tipo, a roupa era toda cinza e preta, não tinha nem aquela elipse amarela nem nada, toda meio dark. Luvas roxas. Porra! Aí agora vem uma coisa bem importante. Da onde será que vem essas ideias aí? Da onde que vem a ideia de, não dos heróis, mas dos autores, de botar uma capa? Olha, cara, eu penso que possa ter alguma coisa a ver com a alusão à asa, né? Por exemplo, Superman, quando surgiu, e tem uma capa porque, teoricamente, ele pulava, depois passou a voar, então a capa seria meio como se fosse uma alusão às asas de um pássaro, né? Vendo por esse lado, a capa do Batman é a única que faz algum sentido, porque ela ainda serve pra alguma coisa, né? É, e originalmente a capa do Batman não era uma capa, era realmente umas asas, né, que fechavam. Também fazia mais sentido antigamente. Isso veio do Sombra, das revistas Pulp, né? Que tinha essa mesma utilidade da capa, não é isso? Alguém sabe, não? É, você meio... deve ter vindo dali, na verdade os heróis são os... dos Pulp, né? Mas também tem... provavelmente é por causa das roupas circense, deve ter alguma coisa a ver, porque o... eu sei que o Superman foi... a roupa do Superman, foi o primeiro super-herói, foi inspirado em roupa circense mesmo. Por isso, de ser colorido, da cueca por cima da calça. É, isso que eu ia falar. Quando você falou em circense, eu já automaticamente pensei na tosquice padrão número 1, que todo mundo sempre lembra, né? As cuecas por cima da calça, né? Viu? É, mas sobre a capa, cara, eu acho que dá pra fazer alguma alusão, assim... os personagens da Idade Média, né? Os guerreiros de linhagem, eles usavam as capas pra se distinguir de bárbaros e tal. Eu acho que é meio que uma alusão a isso aí. Eles colocam a capa pelo menos nos personagens da Era de Ouro, assim, dos quadrinhos, pra dar aquela ilusão de um cara superior, ou um cara nobre, que é o Super-Homem. Agora, a Idade Média me lembrou o Capitão Marvel, que ele tem uma capa pela metade, né? A capa dele não é completa. E é nossa, a capa do cara... era bem parecido com as capas que eram utilizadas pelos da X na época ali da França e tal, eles davam capa pela metade também. Capa cheia de bordadinhos dourados. é um troço Clóvis Bornai pra caralho. Como será que ele devia gritar aquele Shazam? Ah, o cara com a voz do Clodovil, certo? Shazam, meu amor. Mas então, e a indefectível cueca por cima da calça, né? Que Superman realmente ditou uma tradição maldita nos super-heróis, né? Ah, mas aí é que tá, é porque é pra lembrar roupa de circo, né? Não, mas cara, tem uma lenda que diz que quem fez o defensor do Superman, ele fez daquele jeito porque ele todo dia se levantava atrasado pra escola, e quando chegava na escola ele sempre botava a cueca por cima da calça e chegava na escola com essa roupa, todo mundo zombava ele. E aí quando ele foi fazer o personagem, ele ficou com essa imagem na cabeça e tá. É sacanagem, Marcelo, é sério isso? É sério, já ouvi essa história, já ouvi. Porra, isso é lenda urbana pra caralho, né? É. Eu achava que era por causa da pressa mesmo, que o Superman ia trocar de roupa lá com a super velocidade dentro da cabine telefônica, cara, essa cueca ia por onde ia, né? Ah, a primeira vez ele trocou assim, aí virou a marca e ele nunca mais mudou, né? E tem que lembrar uma outra coisa, né? Pra quem voa a altas altitudes e tal, ter alguma coisa firme que segure certas partes baixas é fundamental, né, gente? Porque senão a parte baixa vai cair, é isso? Ah, sei lá, cara. Vai que seria arrancada na velocidade que ele estivesse voando, não vou saber. Caralho. Pô, mas faz sentido, cara, porque a cueca dele tem passagem de fivela pra cilindro, tá ligado? Aquilo ali é pra segurar as caras com mais força. Exatamente. É pra não voar nada. Superman deve usar duas cuecas, então? É, uma por baixo e uma por cima, talvez. Tem um dia que ainda fazem uma costura, né? Em cima da cueca, como se fosse... Pegando a parte baixa, como diz o Rafael, aí até em cima. Os cara nunca usaram, né, cara? Super-heróis como garoto propaganda de boneca, né? Tá perdendo a chance. Perderam a chance de ganhar dinheiro. É porque você veja bem, o uniforme do super-homem fica por baixo da roupa normal dele, né? Uhum. Então sendo assim, se ele tira a roupa, então faz sentido ele ter uma cueca por cima da calça. Ver bem. É, e a calça seria uma calça de pijama. O Superman usa aquelas calças de dançarinho de boate, né? Que arranca a calça assim, com tudo, com o pé, e até do outro. Aquelas que tem velcro. Aí tem hora que ele se confunde quando ele vai falar para o alto e avante, ele grita, pra você, mulher! Onde é que ele enfia a capa por trás, por baixo da camisa, cara? Aí... Ele pode ter tido uma aula com o Batman. O Batman tem um compartimento especial. É lugar de escudo, né? Pode ser. A bota por dentro do sapato mesmo, ele deve ter um pequeno sapato de palhaço, né? Mas aí tu vê o personagem que tem a mãe disso daí, é o Barry Allen, o Flash, né? Que depois o Wally West, todos eles, né? Mas acho que o primeiro que teve isso foi o Barry Allen. O cara guarda o uniforme dentro de um anel. Incrível isso, né? Igual o Batman esconde escudo. Ah, mas é. Mas o anel só que o do anel. É, só que o anel do Batman é outro, né? Só isso. Pois é. Mas, cara, esse negócio do Flash guardar o uniforme no anel é uma coisa que eu sempre achei estranho, mesmo quando era criança, cara. Sempre achava meio bizarro, mas como, cara? E eu tentava fazer as coisas em casa, né? Aí tu tentou botar o uniforme dentro do anel. É, eu pensei, cara, eu nunca vou conseguir colocar um... É, nunca vou conseguir colocar um... Cuidado, mas foi com o anel no dedo ou foi com o anel do Batman? Não, foi com o anel do dedo igual o Flash. Onde é que tu guarda a fantasia de apontador prateado, rapaz? Não é no anel, pode ter certeza. Ele descobriu que o anel tem outras proporções. Eu sou de tratar com agulhada. Ainda sobre o Flash, né? Além dessa tosquice aí do anel. Cara, tem uma coisa que eu acho tosca em qualquer super-herói. Felizmente são poucos, né? Eu só tô lembrando agora de três. Aquelas asinhas. O Flash tem umas asinhas na bota e... O original tinha até num pinico, né, que ele usava na cabeça. Eu tento entender aquele pinico na cabeça até hoje. Cara, mas... É um capacete da Primeira Guerra. Como que aquela porra não caía? Ficava preso? É, cara, mas o pior de tudo é que eu acho foda esse uniforme do primeiro Flash, cara. Eu acho muito maneiro. Ah, eu acho muito legal. Eu gosto do uniforme do Flash de Barry Allen também. Acho o baixo, um dos melhores uniformes que já fizeram. Flash era menino maluquinho da Segunda Guerra. É, sério que vocês gostam do uniforme de Jim Carrey, cara? Eu acho muito clássico. Mas então, como é que ele escondia identidade secreta quando ele botava um pininho na cabeça? Ele ficava vibrando a cara dele rápido para as pessoas não reconhecerem. Ai, cara, isso só piora as coisas. Esses papinhos, cara. Cara, era como tava escrito na história. Imagina esse cara. Cara, olha só, eu não tô discutindo a funcionalidade do uniforme nesse caso. Inclusive, eu tô falando que é tosco. Eu fui o primeiro a falar do pinico. A questão é que visualmente eu acho maneiro, cara. Isso aí tem jeito, cara. Esse cara era o terror das mulheres, ele vibrava a cara a ponto de não saber, de não ficar reconhecido. Passava o rodo geral, mano. Ele era o homem vibrador. Eu sou de tratar com agulhada. Mas voltando às asinhas, o Capitão América também usava aquelas asinhas ridículas no uniforme, né? Na máscara, né? E o pior de todos, que não é no uniforme, né? O Namor, né, cara? Eu nunca entendi essa porra. O cara voa com aquelas asinhas no pé. Foda, é o fim da picada. Essas asinhas eu sempre achei escroto. Não, o mais legal, eu fico pensando na questão darwiniana da coisa, né? Tipo assim, como é que um porra de um híbrido evoluiu pra poder tanto viver fora d'água quanto dentro da água? De alguma forma, aquelas asinhas cresceram. Pra ajudar no quê? Aqui. Não, lembrei agora do o Thor também, né? O Thor ainda tem a desculpa que é no elmo, né? Primeiro, o Flash também tem a desculpa no capacete, tá? O uniforme dele é tipo uma referência ao Hermes, né? Não é o uniforme, né? É um poder dele, né? É uma parte do corpo. Não, mas tu já pulou por amor, que o uniforme dele tá verdinho. Ele usa uma tanga verde. Ah, mas vamos combinar que se tu vive no fundo do mar, usar roupa ia ser meio inconveniente, né? Não, cara, mas aí é foda. É sunguinha de escamas. É outra que é foda, né, cara? Eu ia usar bermuda se eu fosse. Se eu vivesse no fundo do mar, eu ia usar bermudão de surfista, cara. Eu ia usar Eu ia usar calças quadradas. Mas sunguinha de escamas também é foda, né, cara? Agora, o Aquaman, que tem aquela blusa de escamas, e o Namor ainda tem uma desculpa, né? Porra, tudo bem, mas eu sou um herói marinho. Mas porra, e o Robin? Sunguinha de escama pra quê, cara? Aí é foda. Ele não é o rei do Atlantis, cara. Se der um respeito, né? E o Robin também tem asinha na bota, né? Uma das primeiras versões dele. Ah, sim. Não, não era asinha. Não era asinha. Era tipo aquelas botas de gnomo. É sapatinho de duende, é o sapatinho de duende. Sapatinho de duende. Cara, mas o Robin é todo errado, né, cara? O Robin é uma coleção de merdas, né? Porque olha só, o cara tem o sapatinho de duende, a cueca de escamas, as pernas de fora, uma máscara que não cobre porra nenhuma. É outra coisa toda. Uma porrada de super-heróis que tem aquela máscara que é só assim em volta do olho. Qualquer babaca reconhece que não, tá embaixo. E que não tem nada pra segurar, né? É. E que nada segura aquela. Pior, ele age à noite vestido de vermelho, verde e amarelo. É? Pô, mas isso é filha da putice do Batman, né, cara? Tem uma ideia de como isso era filha da putice do Batman. Tem inclusive episódios do Tiny Toons que aparecia o Plucky Duck como o Batman e o porquinho lá, que eu não esqueci o nome, presuntinho, como Robin, e o símbolo dele era um alvo. Perfeito, né? Aquela história da Elipse ser o alvo, porra nenhuma. O alvo é o Robin, né? O alvo é o Robin. Eu fico pensando assim, né, nos quadrinhos também. Cara, os personagens do Batman são os únicos que fazem ginástica olímpica desde pequenos e tem 1,90m de altura. Verdade. Não, e a ideia é que o fato de você fazer ginástica olímpica deixa apto a bater em qualquer pessoa impressionante também. É. E pular de qualquer lugar também, né? Ah, não, ginástica olímpica é foda. Você consegue pular de um arranha-céu, se pendurar num poste, virar numa placa, cair num tudo e cair com as mãozinhas levantadas. E cair com as mãozinhas levantadas ainda assim, né? Quer dizer então que o Diego Hipólito é o Robin do Brasil? Eu ia falar isso. Olha aí, pode. E a Daniela Hipólito é o Batman. O Batman sempre foi mais macho que o Robin, né? Exatamente. Eu sou de tratar com agulhada. Mas cara, e essas máscaras que não cobrem nada? Eu acho isso foda demais. Tudo bem que o Jay Garrick não botava nada mesmo. O Super-Homem é a velha história do Clark Kent com óculos. Essas máscaras que não cobrem nada, eu só aceito no Spirit. Porque o Spirit do Will Eisner, ele não queria botar máscara. Não era pra ter máscara. Ele só botou porque encheram o saco dele. Não, ele tem que ter uma máscara de super-herói. Ah, então vou botar essa merdinha aqui só pra você não encher meu saco, entendeu? Agora o resto não tem como, cara. Não protege identidade nenhuma essa porra. É que é o pior de todos. O Gavião Arqueiro. O Gavião Arqueiro não. O Arqueiro Verde, Arqueiro, cara. Verde. Ele põe aquela bosta daquela mascarazinha verdinha ali, mas aquela porra daquele cavanhaque 30 centímetros, ele não tapa. E ninguém se fica. Cara, nas histórias do... É a única pessoa do mundo que tem um cavanhaque pontudo pra frente. Cara, nas histórias que o Kevin Smith escreveu do Arqueiro Verde, eles sacaneiam com isso aí. A guria que vira que depois vira nova de Ricardita, sacaneia com ele, assim, disse, tipo... Ela disse, sim, tu acha que tu pode se esconder por trás de uma máscara, mas com um cavanhaque protuberante desse, não tem como não... Não tem como não saber que é tu, assim. É foda mesmo, cara. E o uniforme dele é todo cheio de frufruzinhos também, né? Mas pior que também é, eu gosto também desse uniforme. O uniforme do Sinistro, inimigo dos X-Men. Aquilo é um traveco fetichista, cara. Não é possível. Aquilo é destaque de escola de samba. Não, aquilo ali é traveco masoquista. Tá ligado aquelas porra que ele tem nas costas, assim? Aquilo é aquelas alegorias de escola de samba, não sei como é que é o nome daquilo. Não, era aquele concurso, aqueles concursos de fantasia do carnaval, com o Clóvis de Bonai, com vários... Ele participava disso aí. É, as plumas, né? Senhor Sinistro, mas do que se baseou essa fantasia? Não, isso aqui é o voo da Gralha Azul do Nordeste. E aquela pluminha do Dentes de Sabre, quer botar respeito em quem com aquilo, meu amigo? Foda também, Dentes de Sabre é uma loba. Ele usa tipo um casaquinho de pele, né? Um echarpe. Aquilo ali é aquele frufruzinho do Top Gun elevado à enésima potência, né? Lembra do casaquinho do Top Gun, do Tom Cruise, que tinha aquele frufruzinho, né? Sim, já que tinha de pelinho. É. Muito macho. Ah, né? mas já que a gente tá falando do Dentes de Sabre e o Wolverine, cara, que é aquela roupinha amarela e azul, tem, cara. Não tem como levar a sério um cara desse. A máscara dele também é de carnaval, cara. Aquilo é destaque carnaval, de boa. O cara quer botar respeito, ele usa uma máscara e a máscara ela faz o formato do cabelo dele, cara. É genial. Eu não sei se é isso ou se é o contrário, se é o cabelo dele que faz o formato da máscara. Então, tem uma imagem que mostra que o Wolverine são dois Batman, né? Ah, é verdade. Se junta dois Batman, um olhando pro outro, dá o uniforme o rosto do Wolverine certinho. Vamos botar aí no post, pessoal. É uma coisa muito tosca, né? O Moro colocou aqui a imagem do namoro e tem uma coisa que eu não lembrava, né? Ele tem uma conchinha, né, cara, na sunga, né? Puta, que viadagem, muito... caralho, né, Não, e é muito Bob Esponja, né, cara? Tem que ter um monte de elemento que lembre água, que lembre mar. Pô, o Aquaman pelo menos bota a letra do nome dele, né, cara? É uma coisa tradicional de super-herói. O cara botou uma conchinha. Por falar em Concha e Bob Esponja, não tem os dois personagens lá que são super-heróis, que tipo, é o Aquaman e o ajudante dele? O desenho do Bob Esponja? Tem. É o Homem Sereio, uma coisa assim. Uma bosta. E Mexilhãozinho. Mexilhãozinho. Exatamente. Genial. Tem umas sketches do Família da Pesada que sacaneia o Aquaman. Tem um deles que eu não lembro o que acontece, que o guri da família lá, o Stewie, fala: você é um inútil, você é tão inútil quanto o Aquaman. E aí aparece uma cena, o cara na praia, pegando a mulher, segurando a mulher no chão, e a mulher gritando: ah, socorro, não sei o que, alguém me ajude. E aí lá no fundão, o Aquaman botando a cabeça pra fora: e você, para aí. Aí o cara: tá, e o que que tu vai fazer? Ele: ainda bem que você não está fazendo isso aqui na água, porque senão você ia ver. Ele fica lá no fundo, gritando, não sai de lá. Assim. Não, e ele fica tentando convencer o cara a parar, né? Ó, eu vou jogar uma estrela do mar em você, hein? Ele: ó, estão chegando 5 peixinhos pra me ajudar. Aí fica um monte de peixinhos em volta dele, assim. Aí no final, quando a mulher fala: comei, porra, vai me ajudar. Assim, porra, também é porque você deixou o cara montar em cima de você, sua piranha. You damn fool! You're more useless than Aquaman! Help! Somebody help! Rape! Scream all you want. Nobody can hear you out here. I can. Aquaman, help! Hey! Hey! Hey, let her go! Or what? Or... I don't know, man, but you're lucky you're not doing that over here in the ocean, or else... Or I would stop you. For God's sakes, help! Do something! Ah, if you don't like starfish, you're gonna be mad about what I just did. Oh, God, help! Ah, you're in for it now, buddy. I got like 5 fish coming to help. Oh, here they are. Help, he's hurting me. Well, maybe you shouldn't have let him on. Tinha até aquele episódio, né, tipo, aquele episódio não, quando o Aquaman perdeu a mão nos quadrinhos com um monte de piranha. A gente até comentou isso no podcast, né? um monte de piranha comeu o braço dele. Tipo, porra, como assim a piranha comeu? Ele tinha brigado com elas, não conseguiu conversar, não quiser trocar uma ideia, o que foi? No único momento que esse poder pode ser útil pra ele, não consegue usar. É que ele tava devendo dinheiro pro cafetão das piranhas dele. É, mas aí, cara, no, do Namor que tem essa coisa tosca de só usar uma sunguinha, né? É outra coisa escrota. Tem vários super-heróis que praticamente eles saíram pelados de casa, né? Eles são comentaristas dos pontos do triplo lá. Eles só andam pelados, né, cara? Tipo, o Ajax é o pior de todos, né, cara? Eu sei que tem muitos peladores. Mas o Ajax tem uma coisa... combinação bizarra demais, cara. Se tem uma coisa que eu acho extremamente bizarro, o super-herói com o peito de fora, que é o Ajax e o Gavião Negro, né? Tipo, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Boiola! O que que tu tava pensando quando tu pensou no uniforme assim? É, o Aquaman também, nessa fase do Arpão também, ele ficava de peito de fora. É Marcos Pasquim Lifestyle, né? É. É o pescador parrudo, né? Pescador parrudo Lifestyle. Porra, mas o Ajax é o pior, né, cara? Não. O nome do cara é o Marciano Caçador de Homens. Pô, já fiz um escroto, né, cara? Aí ele chega com uma sunguinha azul, um cintinho vermelho, duas fivelas que saem do cintinho atravessando o peito e uma capa esboçante. Eu sou o Marciano Caçador de Homens. É. E vim duas, para duas bolinhas também, tipo Paquita, aquela que dobra assim pra fora. É um arraso, né? Veio caçar homem loucamente aqui na Terra. Eu sou de tratar com agulhada. Vocês falaram do uniforme do Gavião Negro, mas pelo menos o dele tem uma justificativa pra ele andar sem camisa por causa da asa. Vocês lembram como que era o uniforme do Anjo Ultimate, cara? Um maiozinho. Não, mas aí é que tá, cara. No caso do Gavião Negro não tem desculpa não, porque as asas não são nativas dele. As asas são um artificial? Depende da versão, né? Não, em nenhuma versão. Ah, não, nos Tanagarianos, né? Mas nesse negócio de usar maiô, que o Zenão falou aí do Anjo, o mais clássico é o Lanterna Verde, né? O Hal Jordan, né? Aquele uniformezinho dele é um maiôzinho de natação total, né? É, pior. Depois, agora eles deram uma disfarçada, né? Agora a roupa dele não é mais um maiô. Originalmente era, nós sabemos do passado do Hal Jordan. Era uma coisa que eu ficava de cara quando eu era criança, cara. Que eu olhava, porra, o Lanterna Verde usa maiô, cara, que foda. Tanto que veio o Guy Gardner com uma roupa bem mais maneira que a dele. Depois o Kyle Rayner também tinha uma roupa bem mais maneira que a dele. É, e sempre quando tem outros lanternas, ele sempre dá uma modificada, né? Eu tô vendo aqui, ele não usa mais maiô, né? Agora é por cima, tipo, acaba na cintura aquela porra ali. Não, acaba mais maiô. Agora eles deram uma disfarçada. É, acaba tipo a do Aranha, né? Acaba com isso. Final tipo a do Homem-Aranha. É, mas eu sei do seu passado, Hal Jordan. Eu sei que você usou o maiô. E aí, quem quer lembrar algum outro uniforme? Cara, eu não queria lembrar um uniforme, mas é um detalhe do uniforme. Que era no tempo que o Homem-Aranha tinha uma lanterninha no cinto. É verdade. Aquilo eu achava muito tosco, cara. Porque aquilo ali era a criação com a do Batman também, né? Que eu acho que não sei se foi na mesma época que o Azrael usava um símbolo do Batman no peito, iluminado lá na armadura que ele tinha. Mas isso é mais antigo que o Azrael, né? Ele já teve isso há mais tempo do que o Azrael, né? Eu acho que era tipo uma versão do Bat-Sinal, só que aí ele que usava o negócio pra, sei lá, dar um tchan assim quando tá entrando, né? Pra chamar a atenção dos bandidos. Ó, fudeu, cheguei. Útil pra caralho. Pois é. Não, outro que eu acho tosco, cara, tá ligado? O Pantera da Sociedade da Justiça. Aquela máscarazinha de Clube das Mulheres também, né? Caralho, não é? Parece aquelas fantasias de mascote de time de futebol americano, sabe qual é? Porra, ele usa uma roupa, sei lá, de pelúcia, tá ligado? Tem bigodinho, cara. É, tem bigodinho. O cara quer se pagar de fodão, de super-herói, casca grossa, boxeador do caralho, e usa uma mascarazinha com bigodinho, cara. Já pensou em chamar o Mike Tyson pra uma luta, cara? Era bom que o Mike Tyson ia se confundir e arrancava a orelha da máscara, né? Não, cara, mas a Sociedade da Justiça tem uns uniformes muito toscos, né? O Alan Scott, que é o Lanterna Verde, com aquela coisa muito colorida também. O Senhor Incrível também, que era um uniforme de circo. Aquela leira bem de circo. Não, cara, o Alan Scott, ele é tipo o Rajá Azul, daquele filme dos heróis muito loucos. O nome é Mystery Man, na verdade, né? O cara chamava o Rajá Azul. E o uniforme dele não tinha nenhum detalhe azul. É tipo o Hal Jordan, o Alan Scott, né? Quase não tem verde nenhum naquela porra. E o cara é o Lanterna Verde. Caralho. Não, mas eu acho que o Alan Scott era daltônico, cara. Chegaram pra ele e falaram assim, Lanterna Verde, vai ter que fazer uma fantasia de Lanterna Verde. Fudeu, ele foi lá, pegou uma camisa vermelha, uma máscara roxa. É, ele falou, algum verde eu vou achar. Eu não enxergo, não, daltônico não, ele não deve enxergar cores. Na Fred, mas daltônico é quem não enxerga tanto cores. O daltônico não é quem troca o vermelho pelo verde, cara? Tem graus de daltonismo, tem o daltônico que confunde cores e tem o daltônico que enxerga preto e branco. Tá vendo? Ó, o Areva é cultura, tá vendo? Ó, viu, parece. É. Eu espero que isso esteja certo. Isso... É, por isso que em inglês é daltônico é chamado de colorblind. Exatamente, e o daltonismo é uma doença exclusiva de homens, não existem mulheres daltônicas. Olha, ah, que preconceituoso do caralho essa É muita informação no podcast inútil como esse de uniforme de super-herói. Vou parar porque tá quebrando o ritmo da parada. Telecurso Areva. Momento cultural. Momento Telecurso Areva. Mas então, alguém quer lembrar algum outro uniforme tosco de quadrinhos? Porque, cara, é muitos, né, cara? Se a gente for ficar aqui, a gente vai lembrando, vai vendo imagens e vai lembrar 500, assim. A gente tá procurando falar dos mais icônicos, mais conhecidos e tal, mas tem personagens secundários, vamos dizer assim, ou menos importantes. Tem as coisas mais toscas do mundo. Mas tem algum outro que vocês queiram cada um citar um aí, antes de a gente partir pros uniformes de filmes? Ah, o do Juggernaut, cara, aquele cabeça de coco dele. É verdade, o capacete irremovível, né? É também uma coisa meio sadomaso, mas, cara, punho de ferro, aquele do... Da Marvel? Põe de pé, que tem a bandana amarela. Puta que pariu, cara, com a camisa aberta, um troço tatuado no peito, uma calcinha que vai até a calcinha de pular banhado, a sapatilha amarela. O que é aquilo, bicho? É verdade. Tá tudo errado. Aquela golinha Drácula, tá ligado? É. Pô, e o Luke Cage, cara? Aquela tiarazinha na cabeça. Ah, o uniforme dos anos 70 do Luke Cage era muito canastrão, cara. Ah, mas o Luke Cage tava no naipe dos anos 70 ali, cara. Ele tava na moda. Pra nós hoje é ridículo, mas ele tava na moda. Calça boca de sino, camisa aberta. O Luke Cage se encaixava no brega naquela época. Ele fazia um bando style. Não, e eu só queria comentar do que eu lembrei agora dos detalhezinhos ridículos que ficou em moda nos anos 90, do tipo bolso na roupa, corrente. Os famosos, sabe? Crias da Image, né? É, os acessórios totalmente cheios de bolsinhos, pra tudo que é lado, né? O uniforme de super-herói virou porta-treco, né? Eu queria saber o que eles carregavam naqueles bolsos tudo, né, cara? Era tudo munição, cara, porque todos eles tinham trabuco, entendeu? Tinha uns que deviam levar maquiagem, barrinha de cereal, experimento. Os caras pensaram assim, cara, pô, o uniforme do... O Batman tem aquele cinto de utilidades e ele é um fodão. Então, porra, eu vou botar uma roupa inteira de utilidade. E vou ser mais foda que ele. Isso é outra coisa que eu não entendo. O Batman é um personagem criado pra agir meio que na espreita, né? Não é pra ser notado, pra surdina. Ele anda cheio de ferramentas de metal no bolso, cara. Como que ele corre aquela porra, não fica balançando, não fica batendo no outro? Não, mas aí tem toda uma tecnologia envolvida. A merda é quando ele tem que passar na porta do banco, né, cara? Não, coturno de borracha. Você já tentou correr com coturno de borracha sem fazer barulho no chão? Piso, assim, cara. Alta tecnologia da Wayne Tech, ali é tudo feito milimetricamente. O sentido de utilidade faz sentido, que aquela porra é tipo uma caixa de ferramenta, né, bicho? Ele ia no mínimo arriar as calças dali a pouco, correndo com o cinto. Então... Exatamente, um dia meu pai tem mania de prender o molho de chaves no cinto, né? Cara, ele lá da rua tava ouvindo ele chegar, eu falei, cara, como que o Batman chega em silêncio? Pô, cara, essas coisas dos anos 90, eu me lembro de um uniforme altamente ridículo que tinha, que era o do Superman elétrico. Nossa. É, não era só o uniforme, a própria ideia, aquilo ali tudo era ridículo. Porque, tipo, eu me lembro que foi o Dan Juniors, né, que criou, e eu me lembro que uma entrevista dele, que eu tinha lido, acho que foi no Wizard, falando que ele tinha pensado primeiro no uniforme, né? Uniforme, pediram pra ele atualizar e tal, fazer um uniforme diferente pro Superman. Aí ele pensou naquele tipo de uniforme e depois pensou no poder que poderia justificar aquele uniforme. Que merda, hein? Primeiro demonstra um grande planejamento criativo, né? Primeiro o cara faz uma roupa tosca e depois ele pensa, o que será que esse cara faz? Aí ele olha pra cara do herói e começa a pensar. Né? Já pensou se fosse usar esse método pra criar um Robin? Criar a roupa dele, primeiro que isso não é que faz programa, velho. Pô, tem outro que eu lembrei, cara. Que eu lembrei agora que eu procurei aqui, já vou mandar o link pra vocês. É aquela gangue da demolição da Marvel, tá ligado? Aí um bando de brutamonte com roupa colorida apertada e tipo a manguinha que vai só até na metade do antebraço, o outro com a mascarazinha que tapa só o olhinho. É tipo, sei lá, aquelas bichas de parada gay, sabe qual é? Por que eles não conseguem ser discretos, né, cara? Eu sou um cara foda, eu sou um cara de 3 metros de altura, forte pra caralho. Eu vou fazer uma fantasia que meta a respeito, não. Eu vou lá e boto uma coisa laranja, roxa com verde. Mas a gente tá falando bastante do uniforme dos homens, né? Mas e de mulheres, assim, no uniforme das personagens femininas? Tem algum toscão, assim, que vocês lembram? É porque normalmente se baseia em calcinha e sutiã, né? Uniforme de super-herói. É, por isso que não tem nenhum ruim, né? É, deve ser desconfortável, tipo a Psylocke chegar com aquela tanga enfiada dentro da bunda e sentar naquela cadeira de metal na reunião dos X-Men, né, mas... Não, ou então quando ela dá aquela voadora, espacate, tipo Van Damme dela... Ah, não, aquilo entra tudo, né? Aquele negócio deve subir na nuca, cara. E tem que ser bem apertado, porque imagina aquilo ali voar pro lado na hora da voadeira. Absorvente mesmo ela não pode usar, né? Tipo, Psylocke tá menstruada, fica na mansão. Ah, não, tem que ser no AB. Ah, é. Não, até o AB sair ali. A cordinha pelo menos ia ficar pra fora. Não, cara, mas eu fico pensando nos X-Men, tipo, eu sou cheio de personagem canastra, né? O Wolverine, o Gambit e tal. E chega umas gostosas, minas sem roupa, cara, os caras não dão nem uma olhadinha pro lado. É, não, tem que tirar o pinto fora e botar na Batcaverna, cara, tá? Os uniformes femininos geralmente são bem fetichistas mesmo, né, cara? Tu vê a Mulher Maravilha, que é o ícone do fetichismo, né, com aquele laço. Desde o começo, né, usava uma sainha e tal, que já chamava atenção na época, né? E depois agora não, né, que agora ficou escroto, né? Botaram roupa ridícula. Ah, tá aí, um uniforme escroto, o novo uniforme da Mulher Maravilha. Tá aí um bom exemplo de uniforme escroto. Com aquela jaquetinha e com aquela roupa de... A jaquetinha ficou escrota. É, apesar de que eu vi uma imagem de um preview de uma edição em que ela tá sem a jaqueta e realmente o uniforme não é ruim, não. É não, só sim, é aquela jaqueta que estraga. Mas então, outro uniforme tosco é o mais clássico da feiticeira, né, Escarlate, que ela usa uma roupa toda rosa e por cima um maiô. Porra! Rosa. É, um vermelho. Aí, porra, O que que ela... Eu nunca entendi o que aquela porra que ela usa na cabeça, cara. É tipo um arco também, tipo da Mulher Maravilha. É, só que ele estende até o rosto, assim, né? Até o final do rosto. Ah, agora a gente tem que lembrar também de uma, né? Da uniforme da Poderosa, né? Ah, sim. Se a gente tava falando de símbolos como do Batman, por exemplo, que é pra chamar atenção, tipo, cara, é totalmente eficiente, né? O símbolo, entre aspas, paralisa, da Poderosa. Paralisa os vilões, né? Na hora, né? Cara, vocês estavam falando de uniforme e o que o Moura falou que não entendeu como que é aquilo na cabeça da Feiticeira Escarlate. Eu não entendo como o Gambit entra naquela roupa. Ele deve se besuntar de óleo antes de entrar naquela porra lá, né? Sim, roupa. Que nem... Não, o uniforme do Gambit é muito escroto, cara. Como cara, é uma peça só. Não, né? É uma peça só que vem da cabeça e vai até a mão, até o pé, cara. Como que nem entra naquela bosta? O cara se joga no óleo e pula na roupa. Ah, eu não quero saber, cara. Isso aí o Gambit guarde pra ele. Eu sou de tratar com agulhada. Agora, falando de uniforme fetichista de mulher, né, tem duas clássicas aí, né? A Canário Negro, né, com aquela calça de... Lingerie de rendinha. E a Zatanna, né, que se veste de mágica também com aquela mesma calça, tipo a da Canário Negro. Meia rasteira. Ah, cara, se é pra falar... Isso, é meia rasteira. Se é pra falar de super-heroína que se fantasia de prostituta, é Emma Frost, né, cara? A Rainha Branca, né? A mulher anda de calcinha e espartilho, pô. E a Zatanna. Ela é um fetiche ambulante, aquela mina, cara. Sim, uma coisa é fetiche, outra coisa é putaria explícita. É, não, a Rainha Negra não faz o menor esforço de ser um menos piranha, né, cara? se bem que isso no caso da Rainha Branca faz sentido, né, cara? Tipo, ela já ganha pela aparência, né? Ela já aparece e ela não precisa nem usar os poderes dela pra dominar um cara, né? Justamente ela podia não usar, né, cara? Porque se ela tem o poder mental pra dominar os outros, ela nem precisava, né? Ah, mas ela não se esforça, né? Ela é uma azura do caralho, não quer usar o poder pra nada, né? Se é pra falar de uniforme tosco feminino, fala do da Jubileu, então, porra. Mas a Jubileu não existe, cara. Pô, feminino, Jubileu é mulher, cara. Jubileu é uma pentelinha cópia do Robin, pior ainda, cara. O uniforme da Jubileu é uma cópia do Robin, piorada, porra. O cara que conseguiu piorar o uniforme do Robin merece os créditos. O Jubileu tem aquele aquela fantasia bem anos 80, assim, de Lauper, assim, né, cara? Aquele óculos de operário dela, né? É, rosa. Cara, a Jubileu é toda escrota. Veja bem, o nome é escroto. O poder dela é escroto. O poder da Jubileu só serve no final de ano, cara. No Réveillon ela solta fogo de edifício. E ainda aquele uniforme. É. Porra, é um cúmulo da inutilidade esse personagem. Não, falando de roupa, de pouca roupa em uniforme super-heroína, quem se superou mesmo foi a Image, né, cara, que fez a Witchblade, que na verdade a roupa dela não era uma roupa, ela ficava pelada e a manopla mística dela é que cobria só as partes íntimas, né? Eu não diria nem as partes íntimas, eu diria as essenciais. É, pois é. Não, mas isso aí foi inspirado no Carnaval Carioca, né, cara, naquelas fantasias de... escola de samba também, né? Que só tampa o mínimo possível, né? É, e a Witchblade versão mangá, alguém já viu? Não. Mas deve ser uma putaria maior, eu imagino. Ah, deve rolar uns tentáculos, umas paradas assim. Ela utiliza uma espada, né? Imagina de onde é que sai a espada. O Batman fez escola e ela tira da frente, é isso? É, exatamente. que é isso? Ah, isso. Meu cara. Deus do céu, aí é. Que jeito, japonês você... é tudo tarado, né? Não, um tarado, não é só um tarado, é um tarado freak, cara. A palavra nem tarado, é perversão mesmo. É. Porra, a mina fica pelada, mas não basta ela ficar pelada, ela tem que arrancar uma espada da... É, cara, pior do que isso, só mesmo o Alien Buceta de Watchmen e o Dr. Manhattan com o balangão pendurado lá. Mas, cara, falando em uniforme, assim, que não lembra tanto uniforme, né? Tem o Spirit que eu já falei, apesar da máscarazinha. E, pô, um dos meus personagens favoritos, que todo mundo sabe, que eu já falei milhões de vezes, é o Questão, né? Que é um uniforme normal, o cara tem uma roupa normal, mas só aquele fato do cara não ter rosto, eu já acho um troço sinistro, né, cara? Imagina. Ah, eu acho muito legal também. Tu vai lutar contra o cara, daqui a pouco o cara olha pra você e o cara não tem rosto, cara. Puta, deve ser um susto do caralho. Pô, Questão é maneiraço, mas daí esse a gente deixa pros melhores, pro podcast de melhores uniformes. O dia que a gente fizer, né, vai ser difícil, é isso. Sabe um podre? É aquele Senhor Milagre da DC. Oh, aquele uniforme é tosco, cara, é verdade. Não é só tosco, cara, aquilo é psicodélico, tá ligado? É vermelho, amarelo, capa verde. E, cara, ele tem a máscara dele que tapa o rosto inteiro, mas a boca dele atravessa a máscara. Eu não entendo aquela porra, velho. Aquele cara numa rave ia fazer um sucesso, hein? Nossa, total. Mas o uniforme do Batman do futuro é assim também, né? Ele tem a boca dele lá que ele se mexe. Cara, isso me incomodava demais. Bom, se o Zenon tava preocupado em entender como é que o Gambit entra naquela roupa, como é que o Senhor Milagre entra naquela roupa, né? Tudo bem que ele é um escapista, mas tudo bem, mas foda, né? Ele é um escapista, certo? Uhum. E o filho da puta usa capa. Como é que ele vai escapar com capa? Não, mas tem várias histórias que ele escapa sem capa. É. Nossa, justifica tudo, né? É, mas é que total. Você não entendeu. É o escapista quer dizer que ele é um cara que ele usava capa, entendeu? Que pariu. Puta que pariu. Aí é foda, não. Chega, vamos pros uniformes de filmes agora. Vamos agora pros uniformes cinematográficos. Porque sempre é foda, né? Os uniformes de quadrinhos, quando você vai colocar ele do jeito que tá nos quadrinhos no cinema, fica uma merda, né, cara? 99%, se não for 100% das vezes, fica uma merda. É porque já é ruim. Só que ali, desenhado, tu releva, né, cara? Tu se acomoda sensorialmente. Agora, quando tu vê aquilo ali em carne e osso, cara, tu vê que realmente é muito ruim. É verdade, cara. Isso é uma coisa que eu sempre digo. Super-herói funciona muito bem no papel, porque no papel tu tem aqueles... Tu tem, por mais realista que a história seja, tu não vê como uma coisa real. Tu não vê aquele desenho como uma coisa real. Agora, passando pra carne, osso e movimento e com atores, a coisa é bem diferente, cara. É, mas aí você pega, por exemplo, vamos pegar lá do... Não tão do passado assim, que tem coisa mais antiga. Mas o seriado do bar, que fudia ali, não era nem só o uniforme, né, cara? Tá certo que o uniforme era tosco. Mas os caras já botaram um Batman barrigudo. Não colaboraram também, né? É, não ajudava. Agora, o uniforme mais icônico, assim, que funcionou no cinema, por incrível que pareça, foi o do Superman, nos filmes clássicos com Christopher Reeve, né, cara? Por mais tosco que fosse, aquilo não incomodava, né, cara? Mas aí é que tá, eu acho que não é por não ficar ridículo na tela. Eu acho que é porque tanto o Superman quanto... Capitão América, mas agora no Capitão América, no caso do Capitão América eles mudaram, mas Superman acho que ele é tão icônico que a gente não consegue dissociar a figura dele da roupa. Exatamente. Eu acho que essa imagem ridículo, já... só que ele simplesmente aceita. Essa imagem ela já tão tão fixada no imaginário, no inconsciente da gente, que quando a gente vê aquilo em carne e osso, tá normal, porque tipo, a gente já tem aquela imagem formada. Mas não que não seja ridículo. É, mas e o retorno, por exemplo, todo mundo reclamou daquele uniforme, cara, que tinha um símbolo pequeno, as cores eram diferentes, eram mais escuras e tal. Ah, por exemplo, Superman Retorno, a única coisa que eu reclamei foi o símbolo do peito dele ser muito pequeno. De resto, eu acho que ficou... É, mas assim... É, eu acho que... Será que pirulinha, né? É, será que pro público, no geral, assim, se incomodou? Será que os caras chegaram a notar uma grande diferença ali? Eu acho mas que é que esteticamente, eu acho que esteticamente fica bem diferente, sim, cara. Tipo, longe de mim querer parecer preconceituoso, cara, mas a roupa do Superman Retorno parece muito gay. Ela parece muito gay porque ela realça muito mais o corpo do Brandon Routh do que propriamente o design da roupa. Então é. Ô, e rapaz, tem um monte de frescurazinha. Mas sabe por que a gente acha que ficou. Sabe por que a gente acha que ficou com muita frescurazinha? Porque a gente, antes de começar o filme, a gente acompanhou foto, foi vendo detalhezinho. Cara, o grande público que foi assistir, ninguém notou que a bota é cheia de Szinho pequeno, que tem um S no cinto, que o símbolo é menor, isso aí ninguém notou, porque tipo, a imagem aquela ali já é icônica, esses detalhezinhos a gente que acompanhou. Mas tem uma coisa que me incomodou na roupa foi justamente o fato de ter um símbolo no cinto. Eu sei que parece idiota, mas cara, tu já tem um símbolo no peito, pra que ter o mesmo símbolo no cinto? Pra que ser redundante assim? É, mas eu imagino que realmente... Tem a capa pessoas... também, pra você ver pela parte de trás, é. Você não ter dúvidas que é o super-homem ali. Isso chama marketing pessoal. Eu acho o seguinte, os heróis eles têm que começar a vender espaço publicitário, que nem o uniforme de futebol, cara. Ah, que nem o tem aquele quase super-heróis lá, o Superman deles lá vendia espaço publicitário no uniforme. É. Ou o Gladiador Dourado, né? O Gladiador Dourado dos quadrinhos fazia isso também, né? Genial. É, esse que o Moura falou é aquele Mr. Man que o Fred falou, né? Comentou antes. Era o herói que morreu, né? Era o herói da cidade que morreu. É, exatamente. É, esse filme é muito... Mas então, aí, bom, o Christopher Reeve ficou de boa, né? É um filme clássico, icônico e tal. E depois disso começou o primeiro filme, assim, de grande relevância que teve, foi o Batman, né? Do Tim Burton. O Michael Keaton. O grande Bruce Wayne, Michael Keaton. Aquele Batman engessado me incomodava, cara. O nego tava com versicolo naquela porra. Ele tinha que virar o corpo inteiro pra olhar pro lado. Quando eu assisti pela primeira vez, não me incomodava muito, sim, até porque eu era bem novo, mas quando depois assisti um pouco mais velho, era uma coisa que ficava bem estranho. Quando eu era criança, me incomodava, cara, pra te falar a verdade, porque quando chegava o Batman, ele ia andar e eu via ele andando daquele jeito que, tipo, ele tinha que mexer o corpo inteiro pra caminhar, assim, me dava a impressão que era só empurrar que ele ia cair. Tudo bem, até faz sentido, mas... É muito estranho tu ter uma roupa toda preta e um símbolo amarelão no peito, né? É, mas é icônico dele também. Mas na fase do Tim Burton, se você for olhar, apesar da roupa do Batman ser complicada na época pra se fazer e tudo daquela forma, mas até os vilões não ficou nada, né? Souberam adaptar bem. Tá certo que não era muito difícil, né? Pinguim, a Mulher Gato, não era. O Tim Burton fez a Mulher Gato definitiva, né, cara? Sim. Aquele uniforme da Mulher Gato não foi feito antes, nem vai ser feito depois melhor, cara. Sim. Aí a merda quando entrou o Schumacher, né? Que começou a botar os Batman Milos. Ah, não, eu bloqueei isso aí, nem comento. Não, é o que falar, pô. São as adaptações do uniforme no cinema. O Schumacher, ele devia vir pro Brasil pra fazer... Já que morreu o Clóvis Bornai, né, cara? Ele podia substituir ele, fazer carnavalesco foda. Agora que ele transformou Gotham City numa balada, né? Ah, não, cara, mas o Schumacher teve um ano aí, eu não lembro qual foi, que ele veio pro Carnaval do Rio, veio ver os filhos, veio ver tudinho. Laboratório. Não, e os vilões do Schumacher, cara? O Senhor Frio, cara, todos eles eram uma merda. Cara, mas era pior, foi a Era Venenosa, sem dúvida. Ele transformou a Uma Trama num travesti. Esse filme do Schumacher já começa ruim do começo, que é o Batman e o Robin surfando na porta da porra que explodiu lá em cima. E falando de Abadabadu. Não, era Cowabunga. Ah, eu tô maluco. Não, era Cowabunga. Não, quando ele escorrega pela cauda do dinossauro, ele fala Abadabadu. Ah, cara, e aí bate o pezinho assim, tipo, olha um pra cara do outro coreografado, bate o pezinho e sai uma lâmina de patins de gelo. O Senhor Frio usava pantufa de urso polar, né, cara? Ah, pior. Não, cara, foi uma versão muito trash demais do seriado. É o filme com maior quantidade de astros e a maior bosta que foi produzida, cara. Mas tu sabe que ele fez uma versão do seriado dos anos 60. Sim, é o que eu tava falando agora, cara. Foi a versão mais trash do seriado possível. Até a paródia pornô do Batman é mais legal do que o filme inteiro do Schumacher. Não, não pelas cenas, eu digo. Apenas. Até pela atuação dos caras. Então, depois do Batman, teve um hiato aí, né? Porque o pessoal, depois que viu aquilo, falou: Deus me livre, super-herói, nem pensar, né? E voltou mesmo com, assim, com super-heróis, com uniforme, com o X-Men, né? Porque Blade não tem. Sim, conta, mas né? Você tá esquecendo o Quarteto Fantástico dos anos 90? Porra, isso nem foi pro cinema, né, cara? Mas sim, essa... é. Não, mas esses uniformes eram bem fiel, né? E aí a gente via por que que os filmes precisam adaptar os uniformes pro cinema. É verdade. E aí no X-Men adaptaram totalmente, né? E os quadrinhos tiveram que, inclusive, tiveram não, né? Mas depois de um tempo seguiram a mesma linha, né? Por um tempo, né? Fizeram Mas uniforme X-Men totalmente clean, sem nada tão chamativo e tal. Mas é que X-Men também seguiu aquela linha do Matrix, né? Eles sim, puxaram sim. Bem Matrix, aquele negócio de couro preto. Látex. É, látex. Não, e não tinha. E pra mim não tinha como fazer diferente, porque o filme dos X-Men não é um filme de super-herói, né? Tanto os X-Men 1 quanto X-Men 2 ele é muito mais uma ficção científica do que uma história de super-herói, né? Ficaria totalmente distoante, né? Dentro daquele universo tu ter as roupas parecidas com a dos quadrinhos, sabe? Isso aí vai ser explicado no Fist Class, né? Porque eles vão usar roupa normal amarela e vão ver que é muito ridículo, né? Ah, vamos deixar isso aí, vamos usar o preto agora. Que preto está na moda. Preto é novo. Mas agora me explica uma coisa, cara. Como é que os caras podem ter tanta preocupação com essa porra e me botar aquela peruca ridícula na Tempestade, cara? Porra! Boa pergunta. Cara, Eu criei uma explicação na minha cabeça pra aquela peruca, cara. Na minha cabeça, a Tempestade nos filmes ela tá fazendo quimioterapia, tá ligado? Então ela tem que estar peruca. Porra, peruca de Lady, tá? Vai, não é possível que eu não tenha uma peruca mesmo. Ela tava aprendendo a controlar a porra do poder dela, acertou um raio na própria cabeça. Tomou a porra toda, né? Mas no terceiro eles compraram uma peruquinha melhorzinha pra ela. Não, já era cabelo dela, já. Seralho? É. Seralho? Porra. Esse é novo, não conheço. No segundo já é o cabelo dela, que tá mais curtinho. É verdade. Mas e aí então? Aí veio o Quarteto Fantástico. Não, o Homem-Aranha veio antes. Ah, veio o Homem-Aranha antes. Cara, do Homem-Aranha é uma coisa foda que teve, cara. Eu gosto pra caramba do uniforme do Homem-Aranha, que é design do Steve Ditko, né? O original e o do filme foi bem adaptado, não sei o que vocês acham, né? Mas eu achei que... o filme tá igual, né? Tirando as teias prateadas no uniforme, tá igual. Mas a sacanagem que teve, cara, foi o vídeo do Jack Black parodiando o Homem-Aranha, vocês lembram dessa porra? Do MTV Mobile. Isso, é. No MTV, ele gravou uma série de paródias de vários filmes que estavam fazendo sucesso, né? E gravou uma paródia do Homem-Aranha. E na hora que ele tá... Que é o próprio Peter Parker que desenha o uniforme, né? Nos quadrinhos, no filme e tal. E aí tem a cena que ele tá desenhando o uniforme. Aí ele desenha um marinheiro, aí escreve, não é gay o suficiente. Desenha um cara, tipo, Village People, com aqueles couros, com aquelas coisas bem sadomaso, chapéuzinho de cap, de couro preto, e presilhas e o caralho, aí bota, ainda não, está gay o suficiente. E aí depois desenha o uniforme do Homem-Aranha. Não, mas se é pra falar do Homem-Aranha, vamos falar do Duende Verde do primeiro filme, então, né? Ah, isso aí ninguém lembrava, né, cara? Puta que pariu. Eu tinha apagado essa porra na minha mente. Quem foi o gênio, né, cara? Quem foi o gênio que... Não, vamos fazer um negócio maneiro aqui, um vilão assustador, e ele vai ficar parecido com o... Sei lá, a Rita Repulsa dos Power Rangers. É, cara, isso que eu ia falar, eu tava esperando a Rita Repulsa jogar uma bomba e ele ficar gigante. Eu pensei que eles iam adaptar o seriado japonês do Homem-Aranha, tá ligado? Se acontece a merda, ia crescer o Duende Verde e ele ia chamar o Leopardon, aquele robô gigante. Peter Parker ia estudar perto da Alameda dos Anjos, né? Pensar que o Alex Ross fez um concept art, né, pra um corpo do Duende Verde mil vezes melhor do que aquilo, né? E só não quiseram utilizar porque a máscara ia ser do Alex Ross ia ser de pano, meio de pano mesmo. Mas eles queriam, como ele usava tecnologia, né, usava um planador, ele tinha que usar uma coisa que lembrasse tecnologia também. Vamos botar uma armadura, vamos botar uma máscara de armadura também. Ridículo. E fizeram aquela merda, né? Mas aí eles se redimiram no Dr. Octopus. Ah, mas também não tinha muito o que inventar, né, cara? Só deixar eles... Sempre forma. Tem, Marcelo, o Rafael. Sempre dá, cara. Pô, mas aquela cena, o Dr. Octopus é muito maneiro, né, cara? E a cena que os tentáculos perdem o controle lá no hospital, lá, cara, é aquela cena bem forte pro tipo de filme que era, né, cara? Ah, aquilo é bem os gordos do próprio Sam Raimi, né, cara? Muito Evil Dead aquilo. Em compensação, no terceiro filme, que eu não vi até hoje, dizem que aí ele abriu as pernas pra botar Venom e fazer coisas emo e caralho. E aí depois vem o quarteto, né? Quarteto com o Capitão América, Tocha Humana. É, o quarteto, eu curti os uniformes do filme. Porque o uniforme do Quarteto Fantástico não tem muito o que inventar, né, cara? É simples pra caralho, tipo é um sleeve de surfista com quatro no peito, pronto. Exatamente. Vocês chegaram a ver o desenho do Quarteto Fantástico mais recente, coisa, usava um 4 no peito feito com um spray, assim, uma já. Uma merda. É estilo mangá essa porra, é uma merda o desenho. É o desenho americano querendo imitar o estilo mangá, né? Tipo aquele As Três Espiãs Demais. E feito na França. Cara, tem um filme que eu lembro agora de cabeça, o Demolidor, que eu acho que é um uniforme... Que eu não gostei daquele uniforme, que ele quis fazer uma... Jaquetinha. Uma jaquetinha estranha, com um vermelho estranho também. Sem contar o ator, que era estranho pra caramba também. Ah, o filme todo é uma merda, vamos falar a verdade. Né? Eu só gostei da caracterização do mercenário. O mercenário ficou legal pra caramba, eu gostei daquela caracterização. Ah, cara, eu gostei do uniforme do Demolidor, não vi nada de ruim, né? Eu também gostei. Eu gostei, não, cara, achei uma merda. Não, eu só queria que o uniforme do Demolidor não tivesse olho que nem o do Demolidor do filme O Julgamento do Incrível Hulk. Mas lá ele não era o Demolidor, lá ele tinha outro nome. Ele era o Audacioso. Audacioso. Ou como chama o Zeus, o Daredevil. Daredevil. Essa é a versão francesa. Bom, teve Incrível Hulk, não dá pra falar, né? Porque não tem uniforme, né? É só a causa. Mas tem no primeiro, se eu não me engano, a calça encolhia com ele, né? É verdade, verdade. Ah, fora a coloração, meu pé de laranja lima, né? E o outro filme que eu não vi foi o Motoqueiro Fantasma. Tem muito o que inventar também, né? É só o cara conseguir fazer um bom efeito pra caveira lá, porque o uniforme é uma jaqueta de motoqueiro, né, porra? É uma jaqueta uma roupa de motoqueiro, né? O do Motoqueiro Fantasma, que eu mais gostei, não foi ele, foi o Cavaleiro Fantasma, né? Que é uma homenagem a um personagem antigo que inspirou o Motoqueiro Fantasma. É, cara, era o cavalo... Fantasma, né? O cara tem uma caveira, né? Tipo o cowboy, também. É que na verdade Ghost Rider em inglês também significa o fantasma que cavalga, né? Tipo, o Rider também é cavalgante. É, não o Rider serve pra moto, motorista, né? Então originalmente era só pra falar. Mas... Rider é tudo, né? Rider é moto, cavalo, chinelo. Mas é porque era isso mesmo, pô. Existia um personagem, não me lembro qual a época que existia, acho que na década de 50, não sei, que era o Cavaleiro Fantasma, que era exatamente esse personagem, um cara que transformava em um tipo de fantasma como motoqueiro, né? Só que não me lembro se era uma caveira também. E aí, o Motoqueiro Fantasma foi inspirado nele. E quando foi no filme, resolveram homenagear. A melhor coisa que eu achei do filme foi ele, que aparece em 5 minutos. A única coisa não ruim também, né? Bom, e aí temos a Mulher-Gato. Ai, cara. Cara, eu vou te dizer que quando saiu a primeira foto da Mulher-Gato, cara, eu não sabia se era filme da Mulher-Gato ou se era uma versão da Disney com a Mini masoquista, tá ligado? É, cara, o da Mulher-Gato não dá nem pra comentar como adaptação, né, cara? Tem nada a ver, cara. A personagem não tem nada a ver, não tem porra nenhuma a ver com nada, né? Aqui foi uma viagem de droga foda, cara. E teve a Electra também, né, do filme do Demolidor, não tinha falado. É, que depois teve o filme. Aqui o uniforme também não tem nada a ver com o que ela usa um corselinho. Sei lá qual é o nome dela. Corsete, vermelho. O Xiceiro também não tem muito o que inventar, né? Os caras fazem uma figurinha diferente aqui. É mais ou menos, porque a última, o Warzone, ficou melhor adaptado do que a primeira versão, né? Eu gostei bastante dessa versão. Né? E não era uma camisa de camelô, né? No filme do Thomas Jane, como é que surgiu aquela camiseta? Ele foi no camelô e pediu, cara, eu quero uma camiseta do Justiceiro? Deve ser. Então, é o Homem-Aranha do Super-Homem e do Justiceiro. Ele escolheu e comprou do Justiceiro. Ou então ele pegou uma camiseta que tivesse o símbolo que ele achasse mais foda na loja. Mas aí imagina se a única loja que ele pôde ir tivesse sido uma loja da Disney, por exemplo. Daí ele ia usar o símbolo do cara do Mickey. Mas se ele fosse uma loja da Disney, ia fazer sentido. Ele ia pegar uma camiseta do ursinho Pooh, ele ia ser o Punisher. Ai, puta! Aí, caraca, que pariu! Cara, eu tenho uma teoria. Oi. Cara. Eu acho que o Z, ele passa a semana inteira bolando possíveis piadas, ele pensa trocadilhos. Ele pensa trocadilhos o dia inteiro, ele pensa, um dia vou usar essa porra. E aí é. Usa. Que pior é que ele usa. Caralho. Tenho puro. Pior que nesse filme do Thomas James, a camisa era uma camisa que o filho dele tinha comprado e usava, e aí ele pegou a camisa, não sei como é que ele, eu sei que sobrou da explosão da morte da família, que morreu até o papagaio da família dele, né? E aí sobrou ele pegou sua camisa e não, sobrou só a camisa e ele foi usar. Cara, pior é que agora eu fiquei pensando no Poo com a camiseta do Justiceiro. Mais um motivo. Não, meu, pior é que isso daí que o Marcelo falou é pior ainda, né, cara? É mais um motivo pra camisa ter um desenho nada a ver do que uma caveira, né, cara? A camisa do Ben 10, é o filho dele, aí uma camisa do Ben 10, aí ia andar com a camisa do Ben 10. Porra. É, daí ele ia ser o, né, o Ben 10 nicheiro. Ben 10 nicheiro. Que merda, né? Porra, sim, o povo assassinando geral na floresta, né, velho? Eu sou a cura. Recuperando todos os recuperando todos os potes de mel. Foram roubados. Qual o próximo filme, hein? Ah, não sei, mano. Esquece o top. Tá, vamos pros novos, cara, que eu tô louco pra dormir. Mas então, uniformes novos. Vamos começar pelo mais fudido, né? Reboot do Homem-Aranha. Vocês já viram essa merda dos uniformes que tá pelos fotos aí? É, eu, cara, eu quando eu vi a primeira foto, eu até tinha, não tinha achado nada demais, assim, nem ruim nem bom, pra mim tava normal, assim, mas, depois que eu vi as fotinhas dos bastidores. Não, cara, tudo nesse uniforme, eu comentei no post que eu fiz, né? Pô, tudo que acontece nesse uniforme é cada vez pior, cara. Cada detalhe que eles mostram a mais, a merda fica maior ainda. Pô, tá, o cara usa sapatilha de prata... Uma cinta liga, se você olhar ele de costas, parece que ele tá usando uma cinta liga, cara. Que merda, bicho. Ficou meio Homem-Aranha bailarino, né? Uma mistura de Homem-Aranha com Baryshnikov, não sei explicar direito. Como seria o Homem-Aranha no balé Bolshoi? Não, e aquela porra, aquela luvinha de goleiro, cara. Que merda, cara. É foda, né? Os caras tão de sacanagem, realmente. É, mas que nem o Rafael falou, a primeira foto que saiu, que ele tá sem máscara, ele só aparece, tipo, da cintura pra cima, assim, não aparece... Ah, não aparece porra nenhuma, né, cara, daqui na hora. É, tipo... aparecia, tipo, o da cintura pra cima, assim, tava legal, tá ligado? Tava uma coisa mais darkzinha, assim, do que o original lá do Tobey Maguire, tinha as teias. É, aí depois eles mostraram e você viu que era o Homem-Aranha do Pânico. É. Aí eu, puta que pariu. Não, eu pensei que eles tinham tirado foto daquele musical do Homem-Aranha que tá na Broadway, só ficou lá. Outro que pode ser destaque também é o Lanterna Verde novo, né? Apesar de que eu vou ser bem sincero, assim, eu achei a ideia do uniforme muito boa, mas no trailer que eu vi, não ficou muito legal. Mas sabe qual é a vantagem desse uniforme do Lanterna Verde? Apesar de eu ter achado uma bosta a ideia de fazer ele todo digital, é que, eu não sei se vocês viram umas fotos que saiu em algum site, tem as fotos do uniforme em uns tons mais escuros, assim, eles deram uma escurecida nas fotos. Quer dizer, aquilo ali é tudo digital. Se o cara ali na pós-produção ali mudar o contraste, já vai dar... mas eu até entendo fazer o uniforme todo digital, porque, na verdade, o uniforme não é um uniforme, ele é luz, né? Ele é a energia do anel, né? Então, faz sentido. Eles podiam ter colocado a roupa no cabo. Que dá do acabamento digital, não sabe? Ter feito todo digital, que ele fica parecendo um bonequinho do técnico. É, não, isso é verdade, é verdade. Mas tanto que as partes que seriam pretas da roupa dele, na verdade não são pretas, elas só são partes mais escuras porque não tem tanta luz, né? Voltando um pouco pro Homem-Aranha, aquelas fotos mais recentes que eles divulgaram, eles estão num ambiente bem iluminado, né? Deve ter um monte de holofote ali e tal. Eu espero que aquele azul caneta bique do uniforme dele seja por causa dessas luzes, cara, porque tá muito estranho, cara, aquele tom de azul do uniforme. E eu espero que a sapatilha seja só pra ele não arrebentar o pé nas pedrinhas, porque se aquilo ficar no final, aquela sapatilha, pelo amor de Deus. É. Não, cara, eu ainda imagino que aquilo ali seja só pela gravação de cena, que vai ter retoque digital no computador depois e tal, aí melhore. Cara, e esse uniforme do Lanterna Verde, eu acho que eles ficaram com medo de ficar parecido com o do filme da Liga da Justiça dos anos 90, né? É, cara, aquilo era muito ruim. O Ajax era o melhor. Era o Ajax Barretudo. Parecia o Homer. É o Homer de Marte, cara. É o Homer Verde. Bom, a gente não falou do Homem de Ferro, né? Mas o Homem de Ferro, porra, a armadura ficou foda no filme, não tem muito o que falar também, né? A gente não falou do Batman do Nolan. Tá. Né? Ah, é verdade. Eu achei foda. Tanto também, o Batman foi... quanto o Homem de Ferro. Mexe os dois. Pronto, entramos no consenso. Bota próximo. Capitão América! Saiu o teaser, trailer há pouco tempo aí. Vocês acharam? Cara, o uniforme em si eu gostei, mas no em movimento eu não gostei muito não, nas poucas cenas ali. Pode ser porque, sei lá, porque eram ser, daqui a pouco são as cenas em que ele tá recém entrando em ação, daí ele ainda tá aprendendo e tal, mas eu achei que ficou bem, ele pareceu meio inchadão, assim, como se a roupa fosse inflada, sabe? Ah, é, se ele cair no chão vira um pogobol, sai quicando de dentro de roupa. É, mas o visual, o design, eu achei muito legal. É porque é por isso que ele tá meio desengonçado, mas eu não sei se é porque o Chris Evans é desengonçado, né? É como o pessoal fala, encheram ele de edredom, né, cara? Fizeram um uniforme cheio de edredom em volta do cara, fica difícil o cara se movimentar mesmo. É, exatamente. Eu achei estranho, foi o escudo dele, ele usando o escudo, né, movimentando o escudo e tal, eu achei que também não ficou muito, muito crível, digamos assim, muito interessante a movimentação dele com o escudo. O escudo do Capitão América, acho que eles fizeram meio pesado, cara. Aí não adianta, não há ator que consiga sair correndo com um escudo meio pesado, eles deviam pensar nisso também, porque dá essa impressão. Nessa impressão que ele tem dificuldade de carregar o escudo. É, eles deviam ter feito que nem aquele escudo de plástico transparente dos anos 70, 80, né? Que dos outros filmes. É, ou pelo menos ia parecer mais natural de carregar, né? Uma boa sacada desse uniforme foi a asinha no capacete, cara, pintada. É, eu ia falar isso, cara. É. Isso eu achei que ficou bem legal e tal. O pessoal sacaneia que parece um símbolo da Nike, não sei o que lá e tal. Mas, cara, não dá pra ter. A asinha é escrota demais, né? Só fazendo assim mesmo. Eu achei que ficou maneiro. Agora eles acertaram a mão foi porque eles foram inspirados no Ultimate, né? Então fizeram um uniforme mais parecido com o uniforme de guerra. E aí eu acho que era mais condizente, né? Do que aquele uniforme original, que era mais um uniforme espalhafatoso. É, mas vai ter, parece que vai ter o uniforme bem quadrinhos mesmo, né? Que parece que ele vai usar em apresentações e tal, motivadoras lá do exército, algo do tipo, né? Esse vai ser tipo um uniforme funcional mesmo dele. Mas eles vão fazer uma versão HQ mesmo do uniforme, né? Fica bem tosco, né? E quando ele tiver no nosso tempo, será que eles vão, né, no século XXI já, será que eles vão utilizar esse uniforme de Segunda Guerra ainda? É, pode ser tipo que eles... filme dos Vingadores? É, pode ser que eles incorporem as novas tecnologias. Não. Um uniforme mais... Vai ter um uniforme diferente porque vai precisar vender bonequinho diferente também. Ah, com certeza. Eu digo porque eu vi um, não sei se é montagem de fã ou arte conceitual, que eu achei bem massa, cara, que eu mandei o link pra vocês agora, que dava pra utilizar tipo, numa versão Vingadores do Capitão América. Ah, você tá bem Ultimate mesmo, né? Ah, tá. Bastante. É? Aí já entra no uniforme com escaminhas, né? Ah, sim. Aliás, cara, esse uniforme do Capitão América tem tudo de ruim que a gente falou, né? Tem as asinhas, tem a escama, sim. Tem as bolsas. É, pois é. Só faltou a cueca por cima da calça. Ah, mas nem dá ideia. É, mas o uniforme do Capitão América é um que não foi atualizado tanto assim com o tempo, né? É o uniforme da Era de Ouro, né? Até hoje, né? Ah, é. O que representa mais os Estados Unidos, enrola o filho da puta na banderola, já era. Isso aí. Agora vamos para o poderoso Thor, o Homem das Voadeiras. Eu botei a imagem pra vocês aí. Tá com uma boa resolução do que seria o uniforme. Será, né? O uniforme dele completo. No... Só sem o elmo, né? Mas diz que o elmo ele não vai usar muito, né? O que vocês acharam aí? Ficou meio uma mistura de Thor com X-Men, né? Ah, tá parecido com o Ultimate isso aqui, mais ou menos. Tirando essa parte da armadura. É, ele pega muitas coisas do design original do Jack Kirby também. Pra mim tá bom. Pra mim é o Thor da Marvel, que é o que eu esperava ver. Eu também achei legal. Achei um pouco, eles botam uns frufruzinhos vermelhos assim no bracelete e tal, pra querer manter a cor dos quadrinhos, mas ficou bem esquisito esses frufruzinhos aí, né, cara? Que é um excesso de pano nessa ainda. Né? É, porra é essa. É que ele faz mágica, o pano tem 6 metros de comprimento. São lencinhos, né? Ele deve chorar muito no filme, de vez em quando ele puxa o lencinho assim pra enxugar as lágrimas. Não, mas até esse uniforme, ele tá bem parecido com o último uniforme agora que o Thor tá usando, né, cara? Que deram aquela atualizada. É, o pessoal, eu já vi um pessoal reclamando dizendo que o Thor usa calça social. É mais fácil pra você ir pras festas fantasia. É, esse uniforme do Thor parece ser uma combinação de todas as versões, né? E até faz sentido ele não usar muito elmo, né? Porque aquela porra deve atrapalhar pra cacete. Não tanto quanto uma máscara, né? Mas ele deve atrapalhar. Porra, não tanto quanto uma máscara? Tu acha que o elmo não tira mais visão periférica do que a máscara? O elmo fica lá na frente do olho. Não, esse elmo que ele tá usando na imagem que o Moura mandou, não. É um capacetinho. Ah, não, mano. Ah, tá, mas é desenho isso, meu filho. O elmo de verdade é um artefato de proteção e ele te restringe muito mais a visão. Assim. Com o elmo frouxo na cabeça. Bom, isso é uma coisa também que como o Moura falou, né? As coisas que a gente atura dos quadrinhos. Esses capacetes pra proteção mental, assim, são foda. Cara, isso vem daquela teoria de que os humanos se protegem das sondas alienígenas colocando papel alumínio na cabeça. Você sabe que esse First Class vai se passar no passado, né? Ah, daí vem o nome First Class. Não, mas que eu digo no passado mesmo, porque o primeiro filme dos X-Men se passa no futuro, né? Ele não se passa no presente. Não, foi isso, First Class, primeira turma. Sim, mas ele vai se passar bem no passado, também no nosso passado. Poderia se passar no nosso presente, por exemplo, do primeiro X-Men é no futuro. Podcast de viagem no tempo já acabou. Não, cara, uma das primeiras cenas do primeiro X-Men ele fala em um futuro não muito distante. Ou seja, os três filmes. Pode ser daqui 6 meses. Você passa no futuro. Um futuro não muito distante é sábado. Quando você diz numa galáxia muito, muito distante, você pode crer que é longe pra caralho. Esse podcast a gente tá gravando num futuro não muito distante. Porque ele vai sair na sexta-feira. Bom, enfim, agora por causa dessa kizumba, minha piada vai ficar totalmente sem graça. Então segue o barco. Agora você vai fazer. Fez toda essa quizumba, agora vai falar. É que no X-Men First Class tudo se justifica porque se passa nos anos 60. E tem três palavras que justificam tudo que acontece. Aliás, tem três letras que justificam tudo que aconteceu nos anos 60. Isso se chama LSD. Exatamente. Lucy the Sky with Diamonds. Ou seja, o elmo do Magneto é LSD. As roupas coloridas é LSD. Agora, aquele capacete na cabeça do Magneto ali, eu fico imaginando ele durante o filme andando aquele troço sambando em cima da cabeça dele, sabe qual é? Ele aparece com um uniforme completo ou só com capacete? Eu não tô lembrado agora. Não, ele aparece com a roupinha amarela também. Caramba. Porque eu não me lembro como é comparativo com o dos três primeiros X-Men, né? Com os três primeiros, porque o uniforme dele era bem sucinto, assim, uns tons bem discretos. Não tem nada. Então é isso, senhores. Bom, ficou faltando uma análise ponto a ponto aí do uniforme do apontador prateado, mas prometemos isso para um futuro podcast, né? De melhores uniformes. Então ficamos por aqui. Fique aí com o Momento Areva. Até. Então até mais. E agora, vocês ficaram? Então toma, Momento Areva. Freud, continua aqui comigo, o senhor Zenon. Eu. Senhor Marcelo Soares. Brega mãe. A dupla dinâmica da edição do podcast Areva. Bom, senhores, no adiantado da hora, hoje vamos fazer só a leitura dos comentários. Coisa mais vagabunda do mundo, né? E vamos ver aí, quem tem comentários aí pra ler? Eu. Diga, Zenon. Tem um comentário do Alex Spiegels. Tem um comentário grande aqui, mas ele falou um pouco sobre a banda do Supla. Acho que é a Tóquio, né, que a gente falou no podcast. Sim, sim. E os integrantes da banda, que eram o Kiko Loureiro, do Angra, o Ricardo Confessori, do Xamã e depois do Angra, o Luiz Mariucci, que era ex-Angra, ex-Xamã e ex-André Matos, ex de todo mundo, e o Eduardo do Dr. Sim, então o único merda ali na banda era o Supla, né? Que merda, né? Pois é, cara, essa banda era legalzinha, tô falando. Ah, e nesse comentário também aí dele, cara, teve o... ele falou do Vander Taff, né, cara? Porra, eu não sabia, cara. Meus pêsames à família do Vander Taff, agora atrasado, meus sentimentos. Bom, o Vander Taff morreu, cara. Comentei que o Vander Taff era um guitarrista foda e tal, apesar de ter aquela banda bizarra lá, chamada Taff, que era muito breve. Ele morreu em 2008 de infarto, cara. Você tá dando os pêsames atrasados de 3 anos. Pois é, cara. Eu fiquei chocado com essa notícia. O cara era foda mesmo, cara. O cara tocava muito. E ele fala ainda aqui, cara, olha só. O Kiko Loureiro do Angra já tocou com o Dominó. O ex-tecladista do Xamã, Fábio Ribeiro, também. Rafael Pilha virou pastor de igreja, que fica na cidade ao lado da minha. Luiz Caldas realmente está tocando heavy metal. Pai do céu, meu Deus. Não sei mais o que eu faço, cara. Marcelo, algum comentário? Eu tenho um comentário do Wellington Fernandes. Ele comentou, excelente podcast, quem não é brega que atire a primeira pedra. Eu acho que tem muita gente que vai atirar, mas tudo bem, mesmo sendo. E colocou outro comentário falando sobre uma injustiça que a gente teria cometido. Eu não lembro se a gente não falou, mas ele disse que a gente não falou da banda Gengis Khan. Que é dono de clássicos como Moscou e Comer. É aquela comer, alguma coisa tipo. E aí outro comentário ainda que ele falou, nesse mesmo comentário dele, foi que ele falou que traga uma Camila para participar mais vezes. Aí fez uma meia cantada em cima da Camila, dizendo que era bonita, inteligente, era o que esse seleto cast precisava. E ainda ajuda a florear esse ambiente podcastal. É, só precisa de um microfone bom. Mas olha só, Wellington, é o seguinte, cara. Você não tá fazendo do jeito certo. Vou te passar por e-mail o endereço da Camila. Você tem que mandar um carro de som, entendeu? Carro de som na casa dela, telemensagem, essas coisas que assim derretem o coração de uma mulher como a Camila, que é uma querida que nós amamos muito no Arema, e ela vai ficar emocionada se fizer isso, te garanto. De preferência com o Moura recitando o poema e com a música do Titanic de fundo. É, isso aí. Não, isso gerou até um ratinho aqui, né? Que o Rafael comentou em cima falando que ela podia, inclusive, substituir alguns membros do blog, que nunca aparecem no podcast. Eita, ratinho! Teve um comentário aqui muito pertinente do Marcelo Stuart, que ele falou, vem cá, vocês fazem sorteio pra ver quem não vai apresentar? É por aí, Marcelo. A gente tira no palitinho e meu azar é incrível. O que mais? Mais comentários, eu não? Tem um comentário do Gordinho do Mal. Ele falou que o nosso podcast parecia que ia ser tão ruim, mas fizeram mudar de ideia. Muito bom quando alguém consegue levar o assunto quando entende. Então somos todos bregas, né? Certo. Mas ele falou que tem um problema, ele tem ouvido o podcast há algum tempo e o áudio de alguns participantes fica horrível, inaudível. É foda isso. Mas eu não sei que outros podcasts que ficou ruim, foi só nesse que eu tava editando. É, o difícil é a gente achar um áudio bom, assim. Mas a gente promete que algum dia vai ficar pior ainda. A gente jura pra todos os leitores que a gente ainda vai conseguir ser pior ainda. Eu acho que a edição desse podcast que a gente gravou agora, sobre os uniformes, eu acho que ficou um pouco melhor do que o de brega. Pô, tá falando isso no meio do podcast, né, cara? Tô falando no momento Areva, porra. Ai, cara. É depois do podcast que o pessoal já ouviu, Fred. Ah, tá certo, vai. Ainda sobre essa questão aí do áudio, olha só, a gente recebeu um comentário do R.Ros, que eu vou transcrevê-lo na íntegra. Boa tarde. Muito legal o podcast de vocês. Tudo bem, podcast. Vamos relevar. Mas o áudio tá muito ruim. O som do âncora é o pior. Muito obrigado. Não entendo porque quando participa do MDM, o som sai bem melhor. Sério mesmo que tu acha que o meu som lá é bom? Tá bom. Esse barulho dos microfones falhando não dá, pessoal. Isso é coisa de amador. Uma dica. Põe os efeitos sonoros no meio do pódio, porque sem isso fica muito chato. Não leve a mal. Gosto muito de vários podcasts, tanto que uso 40 atualmente. Obrigado pela atenção e boa sorte. Bom, então, não, deixa eu falar, estamos com caras da edição aqui. Nossa, eu tenho tanta coisa para falar em poucas linhas escritas, cara. Olha só, pega leve. Não, agora falando sério, ó, o comentário do cara é muito pertinente. A única coisa que eu não achei pertinente é que ele falou assim, isso é coisa de amador. Cara, a gente não ganha porra nenhuma com esse porra, cara. Isso é coisa de amador, velho. Lamento te informar, mas infelizmente é coisa de amador mesmo. É foda. A gente tem, assim, geralmente quem edita é o Marcelo, o Zerão tá pegando a edição agora, achei até que fez algumas paradas legais e tal, mas é foda, né, cara? Se tu pegar os primeiros podcasts também é complicado, cara. Isso aí, mas o cara tem que criticar mesmo, entendeu? Não pode só ficar passando a mãozinha na cabeça, não. Gosto muito de vocês. Eu adoro vocês, eu amo vocês. Eu vou dar um box de filme pra vocês. Não é só isso, não. Entendeu? É a dor de cotovelo. Também, entendeu? Então, pessoal, não fique melindrado, não. O cara tá certo. Como falou o Alex Matos, ele tá certo. Só não tá certo quando tá reclamando que é de amador. Porque amador é mesmo, porra. Deixa eu falar duas coisas. Uma dica, põe uns efeitos sonoros no meio do pod, porque sem isso fica muito chato. Mas tem cara que você fala assim, pô cara, lê esse livro aqui que é foda. Ah, mas o livro não tem figurinha, sem figurinha é chato. Não, mas é porque eu até entendo, ele tá falando isso, porque foi o primeiro podcast ser editor na Indy. Você começou a botar vírgula sonora só tipo do meio do podcast pra frente, cara. Ficou um trecho muito grande, sem nada, assim, pra quebrar o... Ah, mas é um porra ficar colocando aquela vírgula lá. É um porra, mas tem que fazer, caralho. É, não sou efetivado ainda. Mas, é um bicho preguiçoso, é pior que eu. Outra coisa, o cara ouve 40 podcasts atualmente. Não, cara, mas aí eu tenho que falar. Bom, primeiro, não tô pra defender o cara, não. Ele que se defenda aí depois, se ele continuar ouvindo a gente. Mas tem muito cara que ouve podcast fazendo outras coisas, cara. Eu, por exemplo, geralmente ouço podcast no ônibus, cara. O cara ouve 40 podcasts. Nem todos são semanais, de repente, também. Não sei. Bom, whatever. O cara faz uma viagem pro Recife de ônibus, então, né? É, pois é. Todo mundo ficou espantado com esses 40 podcasts, eu também. Mas eu vou te dizer porque que eu fiquei mais espantado ainda. Cara, não é querer cagar choroso, não. Porque assim, eu gosto pra caralho do nosso podcast. A gente faz ele, pô, se eu não gostasse, eu não tava fazendo, certo? Mas, cara, eu andei ouvindo podcast por aí, cara, puta merda, cara. A gente pode ser amador e tal, e é questão de gosto pessoal mesmo. Cara, eu ouvi muito podcast merda, bem editado, legal, mas uma merda podcast, cara. É muito chato, tu não conseguia ouvir o podcast. Tão saco que era. Uma coisa falando sério agora. Não, pô, agradecer o comentário do Rose, do Freud falante, não é só saber de passar a mão na cabeça, não é? A gente quer saber desse feedback também, pessoal. Falar o que eles acham ruim, que não tá achando legal, que podia mudar. Isso é importante também pra gente aí. Eu gostei do comentário do Leonardo, logo depois que ele falou que houve 40 podcasts, o Leonardo botou. E quando você vive? É muita coisa, cara. Não, assim, 40 podcasts, acho que tá certo. Eu não conseguiria, eu só ouço 2 ou 3, vai lá. Tem podcast whatever que eu nem ouço, que eu não aguento mais ouvir. Olha, péssimo exemplo que você tá dando, cara. Você tá falando pros nossos telespectadores, como diria o Rafael? Pô, nem você aguenta ouvir nosso podcast. Não, mas não é. Não, isso aí eu sou obrigado a concordar com o Marcelo. Você acha que eu ouvi o podcast de brega depois? Não, meu amigo, depois que você passa a editar ele, meu amigo, você não ouve mais nunca. Puta merda, você tá cansado de ouvir o mesmo trecho 350 vezes pra editar aquela bosta. É, com certeza. De terror também eu não quis ouvir de novo. Então, o único que eu editei. E outra coisa, ele falando de coisa de amador. Pô, jovem nerd que tem dinheiro pra comprar um microfone de R$500, R$1.000, mesa de som com qualidade. Pô, velho, tem gente aqui que grava com um pedestalzinho de R$10 do camelô, meu amigo. Não, mas aqui, o Vini te dedurou. Ele falou que você comprou até um BlackBerry pra participar dos podcasts, ó. Nem com essa de pobrinho. Vem dando uma de pobrinho, coitadinho, não. Ah, até... tadinho. Façam doações e caralho. O Areva Esperança, não. Não vem com essa foda aí, não, que tá cheio da grana, hein? Até parece que eu comprei um BlackBerry, mas meu computador quebrou a placa amanhã, eu quase não tinha dinheiro pra consertar. Ai, pagando de coitadinho, que vergonha, puta que pariu. Mas sobre o podcast do Jovem Nerd, os caras têm, pô, tem toda uma aparelhagem e tal, já estão no podcast 200 e pouco, mas vai ouvir o podcast número 1 do Jovem Nerd, você vê como que é. Pois é, eles estão com 200 e pouco podcast, a gente tá com 20 e pouco, 30 podcasts, que equivale por um. Não, nós já estamos com 36 podcasts, hein? Pode não ser um Jovem Nerd, mas não é pouca merda também não, hein? Porque tem que contabilizar os 3 da Copa também, que a gente não botou na conta aí. Quando a gente chegar no podcast número 100, vai dar um rolo esse negócio. Outro comentário que eu queria ver é o do Nicodemus. Ele elogiou o podcast Brag e tal, mas não é disso que eu quero ressaltar. Ele falou: senhores, reivindico um podcast sobre reality shows e acorrentados até BBB, tudo é assunto. Reivindico também o de música, como já é hábito. Não vou falar de música porque não me convém. Essa coisa para quem gosta de rock faz palhetadas, por exemplo. Mas eu vou falar de reality shows, porque eu assisto reality show. Eu assisto para poder criticar, ou não, para ficar babando em frente à televisão com as mulheres gostosas que aparecem nele. Mas eu assisto BBB e assisto outros programas. Então eu também reivindico um programa sobre reality shows, que eu acho que ninguém vai querer participar. Então, caralho, por que que você nunca sugeriu na lista lá do Areva, cara? Porque eu nunca pensei nisso. O Nicodemus pensou por mim. Obrigado, então, Nicodemus. Então convido o Nicodemus para esse podcast, pronto aí. Grava você e ele só. Pronto, aí, tá vendo? Vou convidar o Nicodemus, grava só eu e ele e fazemos um podcast alternativo que eu vou editar e postar como se fosse do Areva. Pronto. Ah, Não alimenta a esperança do... Bom, então vamos pra fechar aqui. Bom, tivemos comentário da nossa querida Camila Tel, que atrapalhou todo mundo. Que isso, não. Camila, sua participação foi um ponto alto. Não digo uma bobagem. Shazam queria muito ter participado do cast. Eu adoro o Breck. É, mas não aparece na hora da gravação. Parabéns pra você, tá, Shazam? O Leonardo já foi citado. O Rever não pode deixar de comentar, né, cara? Também falou, quando esse cara arranja mais tempo pra ouvir mais de 40 horas de podcast? O Vini comentou um negócio legal, mas foi mais pra frente. Vou achar esse comentário ainda, né? Lúcia Martinez também elogiou bastante o podcast. Deu parabéns pelos nossos 3 anos. Que mais? O Sir Vini também falou sobre o Luiz Caldas Heavy Metal. O Danny também comentou. Então, obrigado a todos. Então é isso, senhores. Alguém tem alguma coisa a declarar ou cale-se para sempre? Vou me calar para sempre. Eu só queria comentar uma coisa rápida, que é que o Silvio Santos vendeu o Pan-Americano. Finalmente, vendeu o Pan-Americano. E aí estão dizendo agora que ele provavelmente vai ter que pagar uma dívida à Receita Federal de 1 bilhão, porque ele teve uma margem de lucro de alguma coisa, não, essas coisas de regras, não entendi. E aí vai ficar preso com uma dívida agora também com a Receita Federal. Nossa, cara. Meu amigo, se você pagar 1 bilhão... imposto de renda, você paga 14% daquilo que você recebe. Se ele vai pagar 1 bilhão, significa que esse 1 bilhão é 14%. Acho que tá bom pra ele, né? Antes foi tudo isso, mano. É uma coisa, é 1 bilhão, 1 milhão é só uma diferença de zeros. Faz diferença, hein? E também comentar a questão do Carnaval do Rio de Janeiro, né, que teve os barracões pegaram fogo e que três escolas ficaram prejudicadas e o canal vai ser modificado, isso todo mundo tá sabendo. Eu acho que em solidariedade com essas escolas prejudicadas do Rio de Janeiro, o Carnaval tinha que ser cancelado esse ano. Ah, concordo. É, vocês não querem ver bunda, né? Tá certo. É isso aí, é o podcast Oreva, o pessoal da edição não gosta de bunda, então, meus amigos, até o próximo podcast Oreva! Tá achando que você ia terminar o podcast assim, né? Cara, no Brasil a gente pode ver bunda em qualquer época do ano. Não precisa ser tocando pandeiro e cavaco. Não adianta. A bunda toca pandeiro e cavaco. A pandeiro até dá, né? Mas o cavaco eu queria ver, ó, a bunda tocando cavaco, cara. Isso deve ser algo incrível, né? Você não entendeu o que eu falei, caralho. Falei que a gente mora no Brasil. Precisa ser no carnaval pra ver bunda acompanhado de pandeiro e cavaco. Ah, acompanhado. Você falou que a bunda toca pandeiro e cavaco. Tá na gravação. Ouve aí. Ouve aí, cara da edição. Ah, garoto. É. Agora você pode finalizar.